Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. A Luxuosa. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Se isso foi acontecer, é esse o destino da gente. Eu só pensei em ser feliz, e agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Vem pra carroça da saudade. É a Luxuosa. Ouça esta canção. Te peço amor pra não chorar. Vamos lá! Muito boa tarde, gente! Estamos aqui no Clube da Estefa. A volta da Luxuosa. A gente abraça com muito carinho toda essa galera. Já marcando presença nesse domingo alegre. Domingo ensolarado. Abraçando a toda a galera aí do Represa Saudade. Como sempre, dando aquele pontapé inicial. E fazendo bonito aqui na Estefa. E a saudade, bandido. Meu amigo Ito, grande Ito. Você tá apaixonado, né, Ito? Bora pra cima então, bora, garoto. Meu amigo Francisco, o nosso Chico da Kombi, juntamente aí com o seu grande amor, esse casal, amigo aqui do maestro. Aí, positiva. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe. Aí o parceiro Ronaldo. Meu Fábio, chegando com a gente, valeu! Aí os nossos velha guardas, aí o meu amigo Ed, Dona Vera, aí o Zé Domingão. Ainda quando aí o meu amigo Pintado também com a gente. Alô, Pintado! Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Saudade. Bora, Pernambuco. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Porém a vida me chama. Saudade me faz novamente criança. E diz: olha meu amigo Igor da Nike. Grande Igor. Já por aqui também as nossas luxuosas. As luxuosas de luxo. Um abraço, valeu meninas. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar. Só falar. Alô, Cris! Quero sentir esse amor. Amiga Ruivinha também por aqui. Passar do sonho pra realidade. Ela diz: Soninho, meu coração tá bandido. Tá igual o meu, então. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar. Olha o amigo japonês! Os amigos da Constituição também já por aqui. Sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Lúcio Campos, na cidade. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, deixar pra lá. E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. Invade, vai sufocar. E aí, seu Paulo? São lembranças, seu Paulo Dona Nira. Minha cidade é o nosso casal de luxo. Felicidade eu deixei lá. Alô, Ito! Puro foi sair daquela casa. Bracinho, bracinho. Na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. Te mando um abraço aí também, aí especialmente a nossa grande amiga Silvana. Ela tá no berço hoje. Vem comemorar aqui com a Luciosa. Silvana, parabéns, menina. Felicidade. Quando eu cheguei nesta cidade. Olha a Maria da tribo, alô Maria. Eu moço, vim pra ficar. Oca do Cacique de El. Usa aqui na estepa. E na frente. Tava com a saudade. Eu juro. E ela diz aí na Oca, você encontra aí, aí os bonés, aquelas tulipas, canecas. Tem até camisinha aí, ó. Casa, e na estrada sobreviver. Estamos aqui começando na manhã, a Luciosa aqui nas leva. Duro foi deixar Maria Rosa, toda Lúcio CD já gravando tudo. Como é que é? Hoje quando acordei, lembrei você. Amiga Lene também tá com a gente. Já muito tempo. Alô, Lene! Partiu, aniversário dela foi ontem. Mas ela vem comemorar 11 aqui. Alô, Lene, parabéns, Lene. Eu vou relembrar dos momentos que juntos passamos sob a luz do luar. Eu vivo recordando os seus carinhos, sonhando vou seguir o meu caminho. Sei que você, ao me escutar, vai sentir a saudade que eu sinto e talvez vá chorar. Saudade. DJ Toninho, o maestro da saudade. Sei que nesta canção vou relembrar das promessas de amor que fizemos, talvez sem pensar. Eu sei que preciso de carinhos. Cansei. Meu amigo Giliardi, ei Giliardi, sozinho eu. Como é que tá o clima aí, Giliardi? Que a solidão, muito sol, né? É a melhor companheira pra quem não tem amor. E assim é luxuoso aqui. Eu vou seguir. Saudade. Bora rato, bora rato. Segura. Eu quero que você me deixe em paz, pois seu amor eu não quero mais. O que você fez foi tudo tão ruim. Saudade. E o nosso amor já chegou ao fim. Saudade. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser. Bora Pernambuco, bora Pernambuco. Vou procurar outra mulher. Dança, gatinho, dança. Tento te amar com todo meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser. Vou procurar outra mulher. Uhul! A carroça da saudade. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. E aí, menino? Faça o que quiser. A luxuosa de luxo. Vou procurar outra mulher. Desde sexta-feira comemorando o aniversário. E também o chá. O bebê chá, né? Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho. Vamos terminar só amanhã na Via Show, viu? Amanhã tem aquela segunda do Real. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Só na saudade. A gente começando na manhã. Alô, pintado. Bora, Ed. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar. Aí o meu amigo Zé Domingão. Com todo um grande amor. Alô, Zé. Alô, Pretinha. Foi você quem me deixou, pensando em encontrar um amor maior que o meu. Bora ali, bora pra cima, menina. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Aí, o parceiro Dói, o Márcio, os amigos inseparáveis. Se o seu amor for sincero, meu bem, não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Alô, DJ Toninho, você comanda e sacode os carroceiros do meu Pará. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Pau na máquina. Saudade, vai! Vou pela vida sem nada nas mãos. Égua do som! E só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido. Saudade. Que só gosta de quem quer gostar. Saudade! Quero encontrar um amor verdadeiro que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Estamos aqui na Estefa. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Abraçando com muito carinho aí o meu amigo Juca, juntamente com a sua primeira dama. Já veio passear de carroça aqui. E as delícias. E aí, delícia? Esperança de um amor perdido. Silva da Marambaia. A certeza de alguém já vivido. Para Silva, para Silva. Só gosta de quem quer gostar. É a delícia. Quero encontrar um amor verdadeiro que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Alô, Vana! Bora, menina! Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo. Aí o casal da família Tennyson. Aí o meu amigo Tende. Também a Lúcia, valeu! Não tenho dinheiro nem nada pra dar. Saudade. Esse amor que mexe com meu coração parece não tem jeito, não. empresário Ginaldo já por ali. Alô, Ginaldo! Parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme. E aí, Alô? A imaginar. É a luxuosa que está no comando. Vem passear de carroça. Vem, vem, vem. Mas você também está por aqui, a comitiva. Os amigos lá da Maria Aguiar. Aí o meu parceiro Peixe, o garçom. Aí a Silene, o Aleixo, amiga Rosalva. Alô, Sandy! Meu amigo Marco. Valeu, comitiva, valeu, viu? A galera já está detonando muito gelo aqui, valeu. Alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV. Aí, Laércio! Família Pedro Barbeiro. Essa família é velha guarda. Vejam só. Aí, Juninho. Você me diz que quer assim. Bora, vem te embora. Saudade de mim, mas domingo vai com outro. Saudade. Na matinê. Bora dançar saudade assim, ó. Aqui é Lúcio Cedeiro. Preciso parar com esses meus pensamentos, pois sei que você é proibida pra mim. Preciso abafar esse meu sentimento, e você, por favor, não me olhe assim. Aí o Tatá. Assim. Aí a família Sermon tá com a gente. Mulher de amigo é como veneno, pois se perde o amigo e se perde a mulher. Não me olhe assim, não me faça acenos, e até me ignore se você puder. De alguém para o Silva da Marambaia. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é meu amigo e não merece essa desilusão. Ele é meu amigo, até quase. Aí o meu velho aguarda, Adagil, juntamente com a sua esposa. Amigo, vem um passear de carroça aqui. Não põe a mão. Assim que eu gosto de ver, Genetão. Você só pensa em viver a vida. Por que não se vai e o deixa em paz? Não vá provocar uma imensa ferida. Porque meu amigo vai sofrer demais. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é meu amigo e não merece essa desilusão, pois ele é a carroça. até quase um irmão. E mulher de amigo é coisa que a gente... A luxuosa da saudade. Só você não entende o quanto eu te quero. Para Chico! Só você não entende a razão desse amor. A expositiva. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Saudade. O amor que eu sinto é puro e sincero. Já por aqui, meu parceiro Silvinho. Amei assim. Aí, lá do Ocará. Grande taxista. Valeu, Silvio! Quero que você, meu bem. Tamo junto, tamo junto. Me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você. Acabou a alegria. Só você eu vou amar. Meu parceiro Cabo Moisés, pra esconder. Ele que é presidente aí dos Canoas. E pro mundo inteiro, aí Moisés, vou gritar, vou... Esse aí é meu parceiro. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Amiga Julie, ela que é a noiva do maluquinho. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. A luxuosa está aqui. Você aqui. Tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. DJ Toninho. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Saudade. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. A onda agora é... Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vale. Aí meu parceiro Espetor Carrilho, chegando por aqui ao lado da sua noiva, ou melhor, sua esposa. Sem você ficar. Valeu! E eu fico pensando nas coisas passadas, nos voos. A foto sorrindo por ti. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar.

arrastei, eu quis te ver. Eu quis fugir da solidão. Estamos aqui no Clube das Trevas. Mas este vazio no coração. A carroça está só começando. Não vai entrar. Vamos até altas horas. Onde pra curtir, pra dançar. Fazer que essa galera se divertir aqui. Ficar assim sozinho sem você. Me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido. Nossos manos também. Aí, manos! Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem amar, amar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Ai, cantor apaixonado. Seu Paulo! Ai, cantando apaixonado, machucando coração. Uhul! Vai cantando suas mágoas através do seu valor. Ouve atrás do seu sorriso, ocultando sua dor. Japonês! Bora pra cima! Minha amiga Vana e as nossas luciosas! As luciosas de luz! E aí, Débora? Aqui é Lúcio CD. Paixão levo domingo por alguém que me deixou. Esquecê-la não consigo. Eu preciso desse amor. Sou ainda apaixonado. Saudade. Vou cantando minha dor. Eu canto apaixonado porque perdi o meu amor. Passado ali ficou, ainda está encravado em seu solo molhado, que não secou. Saudade. Existe uma saudade imensa, que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda, daqueles momentos que não voltam mais. É a luxuosa. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. O passado. Aí a comitiva. Aí os amigos lá da Maria Aguiar. A galera tá enchendo a cara aqui com a carroça. Bora pra cima. Saudade. Os nossos manos. Alô, mano. Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro ainda a criancinha que ali brincava com meu irmão. É a Luxuosa. Mas o tempo foi passando. O nosso empresário, o rei da carne, é meu parceiro Lourinho de Cabrio. Aí, Lourinho, chegando com a gente, valeu, garoto. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. Só na saudade. O passado se fez presente em meu coração. Grande Lourinho de Cabrio. Vamos nessa carroça aqui. Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, o teu coração. O que eu mais quero é sentir você. Na minha cama te dá prazer. Vem me dar amor, o teu. O que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade ver. Preciso de ter no coração. Gente, amanhã segunda. Você que gosta de curtir aquela saudade lá na segunda-feira, a pedida lá na Via Show, viu? A segunda no Real, até 8 da noite. Aí o seu ingresso e a cerveja somente R$1. Amanhã lá na Via Show. Amor, o teu coração. O que eu mais quero é sentir você. Na minha cama te dá prazer. Vem me dar. E aí, Melo? Amor, o teu coração. Espetou Carlinho. É só no lobby agora. Mas quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa. Ele acabou com as nasas. Preciso te ver. Acabou com o grupo. Coração. Vou te contar, viu? Com a gente, meu parceiro Guilherme, o homem lá do satélite. Bora, Chico, bora, Chico. Alô, Chico! Vou te confessar que te amo demais. Não sei o que fazer se você me deixar. Também já por aqui, os nossos primos da saudade. Valeu, primos! Tamo junto! Meu amor, meu grande amor.

querida amiga Silvana. Eita coisa me boa. Me vejo nos teus. Cadê o Wellington Salles, hein? Cadê ele? Parceiro, Lourinho de Caprio, o rei da carne, tá por aqui, esse é velho aguardo. Um abraço aqui do seu amigo Toninho, Lourinho. Me vejo nos teus olhos de casal de Lúcio, aí o meu querido Francisco e a Diana. Um abraço aqui, valeu a presença, só valeu. Gravando o CD ao vivo de hoje aqui. Lucidez. Gravando tudo aqui. DJ Toninho, o maestro da saudade. Música. Eu, após tanto tempo, não esqueci nosso caso de amor. Te escrevo essa carta pra confessar, não deixei de te amar. Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Venha, por favor, pois continuo a te amar. Aí também já por ali, meu parceiro. Esse amor não vai Empresário Dinaldo. Se voltares pra mim. Sempre aqui no apoio com o maestro. Fala, Dinaldo. Um abraço pra você, garoto. Nosso caso de amor. Te escrevo essa carta pra confessar. Não deixei de te amar. Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Aí, Lúcio. Eu sou o Lúcio. Venha, por favor, pois continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. Vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Baby, vai partir no amanhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa. Eu sei, não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz não. Oh, oh. Aí, meu parceiro Sabazinho, também com a gente. Amanhecer, um abraço pra você, garoto. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. As nossas najas. As extintas najas. E ela partiu. Espetou Carlinho, acabou com todas elas. Baby, eu vou te contar, te encontrar, meu bem. Vai voltar, vai voltar. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Ela vai, mas ela volta. Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu tenho medo de perder você. Show audiovisual da saudade está diante de você. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. Bora começar a esquentar, bora! Os lambadeiros de plantão. Bora começar a fazer o caqueado. Olha a primeira chegando assim, ó. Esquentar, bora! Bora, Antônio, bora, Antônio! Só no caque, só no caqueado! Aparece. quem chegou. Como é empresário Ney, lá da Estância, Ney Materiais de Construção. É o patrocinador do Maestro. Chegando com a gente aqui. Alô, Ney. Tá com saudade de você, meu primo. Tamo junto. Renato, recém-chegado lá de Curitiba. E aí, Renato? Bora, pintado! Vai trabalhar, pintado! Aí daqui a pouquinho já tem ele, o Wellington Franzinha, o nosso caceteiro! Lorin DiCaprio é o nome de emoção! É o rei da carne. Tudo que você mãe já cozeu, tudo que você mãe já valeu, tudo que você mãe já cozeu, só de malé viveu. Cê tampi mal e tampi mal. Já te valeu, de mamãe você, cê tampi puto. Alô, seu Paulo! Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. O show que revolucionou o segmento da saudade no Pará.